Na longa estrada desta vida, o cristão já quase a perecer, mas Cristo é forte guarida, é consolo e vida e prazer, e é a luz mais radiante. Para os frios é fogo de poder, água pura que jorrou, rocha que Moisés tocou, Israel jamais sede pode ter. Fogo, fogo, fogo, fogo do bom consolador. Fogo, fogo, fogo, fogo que nos enche de fervor. Fogo, fogo, fogo, fogo que nos enche de poder. Fogo que nos dá prazer, faz o crente o mal vencer, confiando no poder do Salvador. E muitos seguem jubilantes no caminho sem nada vacilar, e outros voltam vacilando, procurando os meios pra se desculpar, e outros já desanimados, de joelhos pede a Deus de seu poder. Cristo ouve com prazer, enche o crente de saber, anelante na viagem a cantar. Fogo, fogo, fogo, fogo do bom consolador. Fogo, fogo, fogo, fogo que nos enche de fervor. Fogo, fogo, fogo, fogo que nos enche de poder. Fogo que nos dá prazer, faz o crente o mal vencer, confiando no poder do Salvador. E se seguires o caminho, não tomando a frente do Senhor, e tendo Cristo como a luz da vida, e o Espírito Santo como instrutor, é Ele que conduzirá pra Sião, a cidade divinal, lugar que já preparou para os santos com amor, revestido do poder pentecostal. Fogo, fogo, fogo, fogo do bom consolador. Fogo, fogo, fogo, fogo que nos enche de fervor. Fogo, fogo, fogo, fogo que nos enche de poder. Fogo que nos dá prazer, faz o crente o mal vencer, confiando no poder do Salvador.